Olá pessoal, você está ouvindo agora mais uma edição do podcast Mexidão Rocks. O episódio de hoje é sobre a evolução dos jogos de luta. Meu nome é Patrick e o meu sonho é ser um Street Fighter. Meu nome é Thiago e da Hadouken Rio. Então, meu nome é Diego, estou aqui novamente para participar do podcast e falar de uma coisa que eu nem gosto, tipo, jogar videogame. Meu nome é Rafael e eu vou chegar no Horiyuki. Muito bem, o episódio de hoje nós vamos destacar os jogos mais importantes desse estilo que nós amamos, que são os jogos de luta. Vamos falar dos jogos mais influentes, a evolução desses jogos e também sobre aqueles jogos que só nós gostamos e mais ninguém gosta, né? Acontece. Mas antes de começar, eu queria saber o que é um jogo de luta. Ah, basicamente é porrada, faca na caveira, ganhar do outro freneticamente. É isso aí, galera. A melhor sensação do mundo era quando você ia no fliperama e chegava alguém e você tirava alguém, cara. Acho que isso é, essa é a verdadeira sensação no jogo de luta. O jogo de luta é aquele que a gente compra ficha pra bater nos outros mesmo, você descarregar aquela raiva, né? É uma coisa que os jovens e crianças de hoje não tem muito. Era o que tinha na nossa época, a gente não ser tão velho, né? Vocês falarem de ir pro fliperama, gastar lá uma tarde inteira de fichas, perdendo, ganhando, faz parte, né? Como diz aquela música da Elis Regina, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Né? E era legal, né, cara? Era uma época boa que a gente se divertia, gastava um dinheiro jogando no fliperama, mas era divertido porque você não só jogava, você fazia amigos, você fazia inimigos também. Era engraçado quando você chegava, o cara chegava, te via online... Ah, eu quero uma ficha, quero entrar contra ele, vou dar nele porrada. Mas aqui, o cara te viu online no fliperama? Desculpa, o cara via jogando no fliperama. É porque esses tempos modernos estão acabando comigo. Ele te viu online fisicamente. E sem contar também que o fato de você estar lá jogando, o cara chega, eu quero entrar contra ele, eu quero ganhar dele, de qualquer custo. Isso ali acabava ali, né, velho? Você não era inimigo do cara mortal, tipo, vou pegar ele e tudo mais. Era só ali no jogo e de boa. Não, mas acontecia muito, rapaz. Pra quem está ouvindo e não sabe, durante uns 3 anos, lá na porta da minha casa tinha um fliperama, eu trabalhava nesse fliperama. E acontecia uma coisa que tinha um cara que todo mundo queria bater, todo mundo queria ganhar dele e ninguém ganhava. E acabava que virava uma rivalidade. Tanto que eu não queria falar não, mas tinha um amigo nosso que chamava, a gente chamava ele de Dé. Ele era violento no Fatal Fury Real Bolt. Ele era violento e ficava um tal de Diego Mendes e um tal de Thiago Mendes treinando a tarde inteira pra depois entrar contra o DR. Eu não queria falar isso. Chegado em Fatal Fury. Mas vai falar que não ficava treinando. Outra coisa também que acontecia pra caralho. Quando você ia jogar no fliperama, você tava lá metendo pau, você podia estar com Akuma, qualquer cara foda, velho. Se alguém pegasse o Zangief e o Juggernaut, meu filho, você ia sofrer, velho. Aí a porra ia ficar séria pra caralho, véio. O bambu, ninguém era viciado, pegava os caras mais fodidos e fazia, tipo, combo de 90 milhões de hits, fraga. E eu, sei lá, com os caras mais foda e só vendo, perdendo ficha, velho. E aquele cara olhando pra você, assim, com olhar de psicopata, era muito bom, né? A gente tá falando dos jogos de luta, a gente até falou sobre um pouquinho das nossas experiências. Eu acho interessante a gente frisar para todos os nossos ouvintes a diferença entre um jogo de luta e o que a gente chama de beat'em up. O jogo de luta, basicamente, é um combate entre dois ou mais personagens, determinado numa arena como se fosse um ringue, né? É muito inspirado até mesmo nas lutas de boxe. As lutas separadas em rounds e onde o vencedor, na maioria dos rounds, vence. Já os beat'em up são aqueles que a gente combate contra os múltiplos oponentes, porradaria mesmo, você vai andando na fase, vai avançando, vem caralhada de nego pra você bater e depois é um chefão pra você matar. É importante a gente citar porque nesse podcast a gente vai falar especificamente dos jogos de luta, esse separado por rounds, com dois ou mais personagens. Mas é legal a gente citar também os beat'em ups que a gente ama, né? No caso dos beat'em ups, eles geralmente você avançava na fase, até utilizava de armas, né? O que não era era muito comum até pouco tempo nos jogos de luta de round. Você podia usar metralhadora, faca, espada, cano, granada, carros, isso, moto. E acaba que vocês falando isso, eu identifiquei de cara o Cadillac and Dinosaurs, né? O que a gente chamava Cadillac and Dinosaurs. E esse é classicaço, né? Esse é o mais clássico. Quem não jogou isso não merece viver, velho. Mas tinha o Final Fight também, era mais ou menos o mesmo estilo, o próprio City of Rage. Tinha um que eu gostava muito, que era o Capitão Comando, também seguia mais ou menos a mesma linha. Oh, que tinha um nenenzinho, tinha, né? Tinha um também que é bem antigo, que é tem um bem antigo, é Dungeons and Dragons, né? É, a Double Dragon também tinha de fase. Tinha de fase, é. Esse que eu tô falando é um que tinha um anãozinho lá, tinha um cara lá que chamava Axe. Tinha uma menina que era marqueira, entendeu? Bacana, eu não lembro antigo desse, não. Mas o Rafael aí falou que quem não jogou Cadillac não merece viver. Eu acho que quem nunca zerou Cadillac só com uma ficha, como eu já fiz, não merece viver. Não, não, nem sequer jogou Cadillac. São hereges. Então eu não merece. Eu estou viver. Morto, então. Eu zerava com umas três, velho, confessando, Gui. Ah, mas você não tinha os macetes, que tinha todos os macetes, né, cara? Não, é nessa parte você pô. Ficar naquela tela no canto dando soco no ar, porque o chefão vai aparecer ali. Aí você fica um pouquinho mais atrás, dando soco assim no ar, e o chefão vai cair ali. Tinha todo esse macete, velho. E a única parte impossível de não morrer era na parte dos três flashes lá, né? É, por exemplo, aquela voadora do Mustafa lá com as duas pernas lá. Tinha um tal de... Você vai com aquela voadora pra cima do chefão, e você volta com ela chutando pro ar mesmo, que aí ele vai vir novamente na sua reta e você acerta ele na voadora de novo. Olha isso aí, já tá até um passo a passo de Cadillac e dinossauros, hein? Tinha todo o macete. Zerava com uma ficha mais cheia de macete. Era os macetes. Era bom. Fica correndo na tela e chegando de voadora, tipo... né, pra poupar sangue ou... Quando tinha muito cara, tá? Isso não era todo um ritual. Nessa parte você tem que fazer isso pra você sobreviver. Nessa parte você... Nossa, era muito bom. E eu acho que todos os jogos tinham esse macetinho também. O Street of Rage, uma coisa que eu achava muito maneira eram os secretos dele. Tinha muito item secreto, muita vida secreta, que acabava você tinha que decorar, você tinha que fazer certa ação para poder pegar certo item, era muito maneiro. Mas beleza, então vamos, a gente já jogou muita conversa fora, vamos falar sobre a evolução dos jogos com o passar dos anos. Um dos primeiros jogos de luta que eu joguei, não foi o primeiro jogo de luta criado, mas foi o primeiro que eu joguei, o primeiro contato que eu tive com um jogo de luta, foi no meu Atari, e o jogo foi lançado em 1980, ou seja, 4 anos antes de eu nascer. O jogo chamava Boxing, e era muito divertido o jogo. Ele consistia em quê? Eram dois personagens vistos de cima, tinha a cabeça do tamanho assim da cabeça do Thiago, meio grande, o nariz mais ou menos do meu tamanho, e seu objetivo era dar soco no nariz do oponente. Então você tinha que ajustar o personagem para ele encaixar direitinho para você dar o soco no nariz do oponente. Eu já passei horas jogando aquilo dos meus 6, 7 anos. Eu já me diverti muito, até mesmo antes de se bobear. Mas era muito bom. Algum de vocês chegou a jogar esse boxe? Eu não joguei boxe, não. Minha referência da Atari era um joguinho de avião. A minha primeira referência de jogo de luta, por incrível que pareça, foi Street Fighter 2. Eu passei dias com os caras jogando e achei que não era não. Meu pai foi me dar um videogame bem mais tarde. Aí sim eu fui ter contato com o Punch-Out, que foi o segundo jogo de luta que eu conheci. Eu também, sim, com referência a jogo de luta, eu já conheci o Punch-Out e Final Fight, mas é um outro tipo de jogo, né? De modalidade de jogos com luta. Mas Street Fighter eu também fui conhecer mais ou menos na mesma época, que foi a época que eu comecei a frequentar os superando, né? Mas é bacana citar o boxing na evolução dos jogos, por quê? Porque nele não tinha a barra de life, ou a barra de sangue, ou a barra de energia, não sei, depende de cada região do país, né? Não tinha essa barra que a gente tanto vê hoje. Nesse boxing tinha um tempo de cada round e vencia quem acertava mais socos no nariz do cara. Aí tinha contagem. Ah, um terminou com 20 socos, outro terminou com 15 socos. Eu acho que isso ficou um pouco mais fiel até o próprio boxe real, né? Que é com uma contagem de um exemplo de contagem de pontuação. É, pode ser, né? Eu não conheço nada de boxe. Porque o boxe real é contado um tipo de pontuação. Eu também não sei te explicar como que funciona, mas eu sei que tem um tipo de pontuação que consiste nos golpes que o cara dá, né? Quantidade de golpe que ele acerta o outro. Agora, igual esse boxing que você tá falando, como ele tinha essa contagem de socos, então, pelo que eu tô entendendo, fica um pouco mais fiel ao próprio boxe real mesmo. Bacana. Mas por ser um jogo de Atari, era um jogo bem pobre, né? Era só o barulhinho, era só o soquinho, era o personagem. Era bem pobre. O destaque era o multiplayer mesmo, você jogava com muitos. E um outro jogo que vale a pena destacar, que o Thiago já até citou, que aí eu vou pedir para vocês detalharem como é o Punch-Out, que foi lançado em 1984, né? Que ele mais ou menos seguiu a ideia do boxing. Isso, ele é um jogo de boxe também. Nele você tinha a visão do seu inimigo de frente e a sua visão de costas. Você viu o seu personagem de costas. E era a mesma coisa. Eu achava ele um pouco caricato, até ele usava um pouco aquela questão do Rock Balboa. Às vezes você passava de fase e mostrava o bonequinho correndo na beira do lago e um cara andando, e o treinador de bicicleta. Você dava soco na barriga do personagem, às vezes a calça caía, o outro dançava com castanhola antes de bater. Era legal pra caramba. Punch Out é uma série grande. Teve o Punch Out do NES, aí depois teve o Punch Out Mike Tyson, que o próprio Mike Tyson, você tinha que ver como é que era engraçado você ver o Mike Tyson, ele era o último personagem do jogo. Depois teve o Super Punch Out pra Super Nintendo e teve um pra Wii também agora, recente, que você joga com o controlinho dando soco, né? Mas ele era muito carismático, os personagens eram muito carismáticos, dava vontade de você dar soco neles pra você ver o que eles faziam. Eu joguei o de Super Nintendo, o de NES eu não joguei, mas o de Super Nintendo eu joguei muito. E tinha muito disso mesmo. Se eu não me engano, parece que o de Super Nintendo era até um remake do de NES, né? Eu não cheguei até o final. Mas tinha muito disso. Do cara fazer a dancinha, de você dar um soco. Tinha um gordão, eu lembro do Super Nintendo, tinha um gordão. Você dava um soco na barriga do gordão, tipo, passava mal. Ele já tinha a barrinha de life, né? Mas ele é bem parecido no boxe, porque você tinha que desviar, né? Você só tinha um movimento de esquiva. O cara dava soco na esquerda, você tinha que desviar pra direita. O cara dava soco em cima. Você tinha defesa. Você colocava pra trás, ele defendia, mas. Era muito eficaz. Não era pra trás, era pra baixo. Era esquerda, direita, pra cima e pra baixo. Esquerda, direita, esquivas, respectivas. Pra baixo você dava pra fazer uma defesa. E pra cima era pra você dar tipo um fogo mais alto. Porque o personagem, um negócio engraçado é que todos os personagens do jogo eram mais altos do que o seu personagem. Aí você tinha que dar um pouquinho pra dar o soco. Eu, com relação a Punch-Out, eu só tive contato mesmo com esse de NES, só esse primeirão aí, que é o que o Thiago acabou de falar. Que era basicamente isso mesmo, com o botão A e B, você dava os socos, né? Direita e esquerda. E o direcional fazia as esquivas e os ataques altos também. Você chegou a conhecê-lo, Rafael? Eu nem era projeto ainda dos meus pais nessa época. Eu conheço o jogo de vista, sim, porque era referência, sabe? Mas jogar por jogar, eu nunca joguei, não. Eu era mais no Street Fighter mesmo, quando ele surgiu no NES mesmo. Ah, tá. Assim, aí esses foram os primeiros jogos que eu comecei a jogar. Certo. Já que você citou o Street Fighter, eu acredito que seja o Street Fighter 1, né? O 1, aquele com o Hadouken, que era uma bolinha, velho. Era muito bacana, velho. Ele já é o próximo que a gente destaca na evolução, né? Porque ele já começa a ter golpe especial, né? O Hadouken, o Shoryuken. Velho, eu não consegui comprar Street Fighter 1 na época. Por quê? Ele era um jogo, tipo, super raro. E Street Fighter 1 pra NES, eu não consegui comprar. Eu lembro que eu procurei e não achei. Eu sabia que tinha, eu tentei comprar na caixa do Nintendo. Vinha alguns jogos de exemplo e tinha lá Street Fighter. Aí eu andava nas lojas em Belo Horizonte procurando ele pra comprar e eu não achava. Eu achei Tartarugas Ninja do NES, mas não achei. Não achei Street Fighter. Olha só. Mas o Street Fighter, ele foi um marco. Esse primeiro Street Fighter foi lançado em 1987, né? Eu acho que aí você já era nascido, né, Rafael? Minha mãe já tava grávida já, mas como Street Fighter? Eu tinha uns 3 anos. Uns 3 a 4 anos, assim, meu pai me comprou um NES, aí eu ficava jogando pequenininho, depois eu cresci um bocado e continuei jogando. Era muito foda, velho, eu não sabia, na época eu não sabia que Street Fighter você podia dar Hadouken, velho. Eu era muito noob, sabe? Aí eu zerava o jogo só no soco e chute, no chute, mas... Você era foda então, hein? O vício começou aí. Mas igual o Thiago falou, velho, esses jogos de luta, principalmente, tipo, era uma coisa muito rara, fraga, assim, só encontrava em locador, assim, pra alugar, e tinha muito jogo. Principalmente de NES, velho. Aqueles cartuchão, ó. Cara, você chegou, só aproveitando o embalo, você chegou a jogar o Robocop pra NES? Ó, velho, não tô lembrado. Aí você forçou. Ele era muito legal. Memória, assim. Tipo, o Robocop era mauzão, que dava tiro na cabeça dos bichos, a cabeça deles explodia. Isso não entendi, olha que doido. Eu era muito viciado no, igual o Thiago falou, Tartaruga Ninja e o Mario, velho, da caldinha, velho. Era os dois jogos que eu mais jogava. É, quem tinha o NES tinha que jogar o Mario. Eu, no meu caso, eu fui pro outro lado da força. Eu tinha Master System. Então eu não posso falar muito de NES, não. Eu, com relação ao Street Fighter, eu fui ter contato com o Street Fighter, porque eu tenho Street Fighter 2, mas é de arcade e tal. Mas mesmo assim, eu nunca fui muito chegado no Street Fighter, por achar os personagens muito lentos nos seus movimentos. Agora, o Street Fighter 1, eu não tive contato com se ele. Se você acha o Street Fighter 2 lento, não passe perto do Street Fighter 1. Não passe perto. Primeiro, Street Fighter 1, você só podia jogar com Ryu ou com Ken. Beleza. Mas o grande destaque que eu acho do Street Fighter 1 foi o primeiro a ter o bloqueio real, né, das defesas dos golpes, né, e ter o que todo jogo de luta teve depois, que foi os golpes especiais, que é aquelas magias. Hadouken! A combinação para dar o Hadouken. Porque antigamente, antes do Street Fighter, todos os jogos de luta eram desviar e dar soquinho, desviar e dar soquinho. O Street Fighter que trouxe. Ah, você põe pra baixo, pra frente, sai uma magiazinha. Você dá uma combinação, sai um outro golpe. Foi um dos primeiros. E isso foi um marco, porque depois dele, todos os jogos indiretamente seguiram essa porta. Foi uma receita que funcionou, né? Eles melhoraram bastante depois no Street Fighter 2. Aí que veio a revolução nos jogos de luta mesmo, na minha opinião. Que trouxe a fórmula de você poder jogar com vários... Teve jogos antes, eu acho que já veio com essa fórmula, de você poder escolher vários jogadores. Mas aí você tinha... você escolhia vários jogadores, você tinha vários golpes especiais. É engraçado, Street Fighter depois virou anime. Muita gente acha que o principal da história, até determinado momento, era o Ken ou o Guile, porque eram os dois personagens americanos e tal. Mas depois a Capcom falou, não, a Street Fighter é a história do Ryu, né, de como que ele lida com a vida dele, com o fato dele ter... Aí depois vem incrementando com o fato do Evil Ryu nas versões mais recentes de Super Street Fighter, Street Fighter Alpha. Você tá falando do Ken, do Guile ser o principal, velho? Eu não sei, não. Talvez seja por causa do... Tinha um desenho americano que o Guile era o principal. É. Depois teve o filme que o Guile era o principal. Mas é por quê? Porque o americano tem essa punhetação pro exército americano. E como o Guile era do exército, nossa. Mas eu, particularmente, eu não vejo... Aliás, nunca vi... Desde o Street Fighter 1, eu sempre vi o Ryu como o principal. Mas porque, principalmente no Brasil, igual eu falei, Street Fighter 1 era um jogo que era extremamente difícil de você achar. Muita gente que joga Street Fighter, muita gente que joga fliperama, joga qualquer jogo de luta hoje em dia, nem sabe da existência de Street Fighter 1. Eu tava conversando com um amigo meu e ele não sabe. Ele fala, falei com ele do Street Fighter 1, ele não tem Street Fighter 1, eu nunca vi, nunca joguei. Cara, você nunca reparou que o Street Fighter tem um 2 na frente, número romano? Não, mas eu achava que dele era logo do jogo. Eu partia no começo, né? Bom, tem como um jogo ter lá o número 2 sem ter o 1, não. Não, vou lançar a partir do 2, eu quero, vou lançar primeiro jogo do Street Fighter. Nada impede, né? O George Lucas não lançou Star Wars a partir do 4. Ah, velho. Bom, mas só que aí, olha pra você ver, analisa a lógica. Mesmo você lançando a partir do 2 ou do 4, sempre vai ser o primeiro. Mas eu acho do Street Fighter o grande destaque. Os gráficos pra época, pô, 1991, cara, era muito maneiro. E teve uma coisa que eu particularmente, quando eu era guri, garoto, eu me espantei que era o jogo ter vozes, cara. Que antes só tinha os plim, plom, plim. Isso, os caras começaram a ter voz pra lançar. Pô, velho, aquilo ali pra mim foi fantástico, cara. Nossa. Aquilo era fenomenal, nossa. No Punch Out, você batia e fazia o point, point, point. No Street Fighter, nossa, já escutava o cara gritando Hadouken, era muito legal. Era muito bacana. O Street Fighter 1 tinha música? Era só a musiquinha lá, 8 bits, né? Que as musiquinhas assim. Aí ficava. Uma coisa legal também do Street Fighter 2 é que o rosto do Ryu era o mesmo rosto do Ken, né? Só mudava o cabelo ali. Só mudava a cor do cabelo. Não, mas me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que no original, Street Fighter 2 original, não é aquele de rodoviária, não. Mas no original não tinha nem diferença que hoje tem. Que hoje é o Hadouken do Ryu é o super forte e o Shoryuken do Ken é o melhor. Mas eu acho que no original, os dois, a única diferença era só o final e a cor mesmo. Porque a da jogabilidade não tinha diferença. Vocês concordam comigo? Não, mas essas diferenças, elas vêm com o anime. Foi no universo do anime que colocou essa ideia, que inseriu essa ideia de que o Ryu aprimorou mais o Hadouken e o Ken aprimorou mais o Shoryuken. Olha só que legal. Passava no SBT que deixou isso marcado, que foi no Street Fighter Victory. Quem não passou a semana inteira esperando no sábado pra ver esse desenho? Fala Nossa, sério. Nossa, era a melhor coisa do mundo. E o melhor, né? Tipo, o Hadouken demorava metade do episódio pra ficar pronto. Né? Não, aquela cena marcante do Ryu na praia. Ele aprendendo a dar o Hadouken, ele tá na praia e ele solta o Hadouken numa onda. Aí fica aquela musiquinha tocando, aquela musiquinha mó bonita. Era muito legal. Não, eu ficava emocionado. Quando ele conseguiu soltar o Hadouken, eu fiquei emocionado. Eu acho que foi muito legal, porque na época a gente tava no auge do jogo, a gente vivendo no fliperama, indo jogar, e o desenho veio junto, cara, pra nós, né? Foi assim, pra mim foi algo fantástico. Eu saía, terminava de ver o desenho, disse, vou jogar, dava aquela vontade. Dava vontade de jogar, verdade. E o Street Fighter 2, antes de passar pro próximo, ele tem uma curiosidade, né? Principalmente os arcades. Eu acho que Street Fighter 2 foi o jogo que mais teve versões, mais foi lançado pra diferentes consoles de todos eles. Por quê? Street Fighter 2 foi lançado para arcade, depois foi pro Mega Drive, depois foi pro Super Nintendo, depois foi pro Master System, tem uma versão do Street Fighter 2, jogável até, me surpreendi, é jogável, dá pra jogar. Depois teve uma versão remasterizada pro PlayStation 3, pro Xbox também, né, o Xbox 360, e ele tinha o famoso Street Fighter de rodoviária, né? Que o Ken dava, o Ryu dava um Hadouken, saiam uns três Hadouken. Lá em casa, no meu fliperama, tinha uma versão ainda mais bizarra. Você riu aí, Rafael, mas o Ken dava um Horyugen, saiam uns 30 Hadouken do sovaco dele. Tô falando sério, você lembra era disso? Era esse que dava pra ficar transformando em qualquer personagem com Start, velho? Dava, você apertava Start e trocava na hora, né? E você ficava lotando a tela de Hadouken. Quem era apelão adorava, né? Eu, no início, eu só jogava com o Guile, por quê? Ou Guile, né? Não sei, tem algum chato aí. Mas, porque eu só ficava pra trás, pra frente, soca, enchia a tela com o Sonic Boom lá. A tela cheia, enchia. Aí o malandro já escolhia o Ryu e só ficava no Shoryuken lá. Mas tinha um jeito. Eu lembro dessa época. Shoryuken ia pro outro lado da tela, acho. Tinha um macetezinho de você atravessar a tela também. Mas eu não sabia. Pra você atravessar a tela de um lado pro outro, como vocês estão falando, você segurava pra trás com dois botões, que era soco e chute, acho forte, e dava tipo o Alec Boom, né? O Sonic Boom, aí você aparecia atrás do cara. Olha só, o cara lembra do macete. Ele é forte, né, velho? Goku. Aí você aparecia atrás do cara e descia. Olha o Goku surgindo aí na década de 90. Cara, agora cá entre nós, eu gostava mais do Ken. Eu sempre gostei mais do Ken. O Ken é lourinho, o Ken tinha uma namorada. Você tem tara pro louro, né, Thiago? Brincadeira. Não, é sério. Véi, o Ryu, ele só quer saber de lutar. Ele treina só pra ficar mais forte. Não, falando sério aqui. Eu acho que a preferência pelo Ken era maior. Porque o Ken eu acho que era mais fácil de você montar os combos dele, entendeu? Tipo, soco, chute, soquinho, Hadouken, Horyugen, uma coisa assim, entendeu? O Ryu sempre foi mais truncado. Tipo, você dava um chute forte com ele. Se você fosse encaixar um soco médio, por exemplo, nem sempre dava certo. Não, mas aí você já tá falando dos Street Fighters depois do 2, né? Porque no 2 não tinha esses combos, não. Não tinha. Não, o 2 era bem mais, vamos dizer que, mais de igual, né? Não, se jogava Street Fighter 2, Ken e Ryu era a mesma coisa, só trocava a roupa e a cor do cabelo. Mas eu gostava do Ken porque ele era mais legal, só por isso. É porque ele é mais legal, ele tinha uma namorada. Só por causa disso ele é legal? Ah, velho. Não, ele é legal porque ele é louro, ele é bonito, ele é rico e ele tem uma namorada. Eu queria ser assim. Eu queria dar porrada legal em todo mundo. Não, eu queria ser assim. Eu queria dar porrada em todo mundo, queria ser louro, queria ser bonito e queria ter uma namorada. Nada disso aconteceu. Ou seja, hoje você então é frustrado, que hoje você não tem nada disso, não, né? Não tem nada disso. A partir de qual Street Fighter o Ken começou a ganhar os golpes de fogo? Alguém lembra? Foi no Super Street Fighter 2. Tinha um Fei Long, tinha? Que tinha um Fei Long também. Foi no Super Street Fighter 2, exato. Que foi lançado, a Capcom começou na época uma ideia de que... Não foi em todos os lançamentos, mas eles lançavam uma versão do jogo, aí lançavam um anime. Coincidentemente, o Street Fighter Victory saiu mais ou menos na mesma época do Super Street Fighter 2. E aí veio a ideia do... Tanto que já no Street Fighter Victory, o golpe especial do Ken não era o Hadouken, era um outro. Ele dava uns pulos na parede lá e soltava um Shoryuken com um pouco na mão. E no jogo, o Ken... E o Shoryuken do Ken dava 3 hits. Não era só o fogo, era o único Shoryuken que dava 3 hits. Aí depois veio o Super Street Fighter Turbo, que foi onde começou a incrementar os Special Combos, né? Que você enchia uma barra de poder pra você poder ter direito a lançar um golpe especial. E aí de novo o Ryu lançava o Shinku Hadouken e o Ken. E o bacana, o Street Fighter é tão marcante. Porque todos os jogos depois dele seguiram a tendência. Você vai dar uma magia pra baixo, pra frente, soco. Você vai dar um golpe diferente, que seria um golpe de... O melhor pra ser um contra-ataque é o pra baixo, pra frente, diagonal, pra baixo. Aí um golpe com os pés, geralmente por padrão, é pra baixo, pra trás e o chute. Todos os jogos, 80% dos jogos depois dele seguem essa mesma fórmula. Vocês concordam? Mais ou menos. É, a grande maioria. Mas num contexto geral, 80% dos jogos você jogava a mesma coisa. A ideia é partir do Street Fighter mesmo. Os jogos de Xbox, hoje eles padronizaram os especiais. Todo especial é a mesma coisa. Não quer mais aqueles tipo especial igual no Alpha 2. Suponha o Guile, por exemplo. Era trás, frente, soco. Nossa, era um saco da o especial. Era um saco. Tem uns especiais que brincadeira. Era um saco, né? Era um saco, mas tipo, tinha um charme, fraga. Quem sabia jogar, pô, você pagava muito pau. Hoje em dia não, você dá um Hadouken e dois socos lá, ou botar um especial do Xbox, você solta especial com qualquer personagem, velho. Isso é meio que chato. Não tem aquela sedução, fraga, você sabe jogar muito. Isso é porque você não jogou Capcom vs SNK do GameCube. GameCube, a alavanca dele direcional não era muito boa para jogos de luta. Então, qual que foi a solução deles? Não, vamos fazer o seguinte. Se o cara aperta o B, dá o Hadouken sozinho. Se o cara aperta o X, dá o Horyuken sozinho. Nossa. Acabou. Mas tinha algum Street Fighter que você conseguia padronizar isso no especial? Eu não lembro qual. É, era do PlayStation 1. Começou no PlayStation 1. O Street Fighter Alpha, você podia configurar lá pra bater os 6 botões normais e os 2 botões que ficavam sobrando, você colocava pra soltar Hadouken comum. Geralmente era L2 e R2. É, os noobs faziam isso. Os verdadeiros jogadores faziam isso, não. Não, nós não fazíamos isso, não. É. Mas aí, seguindo a cronologia, depois do Street Fighter, teve um jogo que, eu acho, o Street Fighter foi um marco, mas teve um jogo que fez tanto sucesso, que eu acho que extrapolou até mesmo o sucesso que o Street Fighter fez, mas momentaneamente. Que jogo foi esse, gente? Cara, esse jogo pra época, que jogo era aquele? Não, meu pai não deixava eu jogar, eu jogava escondido do meu pai. Quando meu pai descobriu que eu ia no fliperama jogar Mortal Kombat, meu pai me proibiu de ir no fliperama. Porque era muito violento, o cara arrancava a cabeça do outro, arrancava o coração, pulsando na mão. Mortal Kombat era o jogo mais violento que tinha na época. E lançou uma tendência também de jogos violentos. Já que você falou de arrancar a cabeça, quem não lembra do tal de arrancar a cabeça com a espinha do... Nossa! E era o charme do jogo. Não precisa nem te falar quem é o personagem que fazia. Mas foi o grande charme do jogo, cara. Foi o diferencial. Primeiro, usou ator digitalizado. Pra época, quem é HD, resolução HD, pra você ver um cara de verdade dando soquinho pra época, assim, foi o máximo. Cara, e ainda você via o sangue, dava um soco, ferrava aquele sangueira pra tudo quanto é lado. E tinha essa questão da violência que era fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Era incrível. Eu acho que Mortal Kombat foi um dos jogos que, igual eu acabei de falar, ele lançou tendência mesmo, porque ele foi um jogo marcante. Você tinha aquele negócio dos fatalities, tipo assim, o que você ganhou, o cara tá lá em pé, tonto, aí você ia lá finalizar o cara, tinha o lance dos atores, muita gente não sabia que era com ator também, tava na cara que era com ator digitalizado, mas muita gente não sabia e tal. achava que era uma tecnologia super revolucionária que criou os personagens. Não, eu, quando eu comecei a jogar Mortal Kombat, eu nunca ia imaginar que era ator digitalizado. Pra mim, o Lee era o personagem do jogo em si. Tinha essa visão de ser um ator que ia lá fazer os movimentos pra poder funcionar direitinho. Eu já achava que era de pessoa, porque na época tinha um programa, se eu não me engano, era no do Gugu. Aí tinha uma brincadeira que era o pessoal dentro do videogame, né? Aí ficava as pessoas brincando. Eu lembro desse programa. Então, aí as pessoas ficavam brincando dentro do jogo. Aí quando eu vi o Mortal Kombat, a primeira associação que eu fiz foi com esse programa. Mas eu vou te ser sincero, Mortal Kombat, a coisa assim que eu vi que mais me deixou impressionado foi aquela fase da ponte, que até então eu não sabia fazer fatality, nunca tinha visto ninguém fazer um fatality. Aí o cara ficou tonto. E o Mortal Kombat tinha aquele golpe que era o pra baixo e o soco. E foi assim, primeira vez que eu, porra, esse trem é violento pra caralho mesmo. Que eu dei o socão, aí o cara caiu da ponte, lá no meio das estacas, aquele tanto de esqueleto lá embaixo. Que isso, que loucura. Eu fiquei até meio assim, impressionado. Eu fiquei impressionado. E engraçado, hoje em dia não tem tantos jogos assim mais, né? Na época nossa, eu tava jogando Cadillac Dinossauro aqui agora. O Cadillac Dinossauro é um jogo desenho e tal, é até um pouco mais caricato também. Mas, cara, você tacava uma granada num personagem que tivesse com sangue médio há pouco, o cara explodia, o cara não virava nada. Você tinha Mortal Kombat e o cara arrancava a cabeça do outro. Em que, inclusive, quando Mortal Kombat foi lançado pra Super Nintendo, ele foi censurado. Uhum. Mortal Kombat Super Nintendo não é igual a primeira versão que saiu pra arcade. E nem a do Mega Drive, eu como ceguista tenho de dizer, a versão do Mega Drive era melhor porque não tinha essa viadagem, mostrava o sangue mesmo. E aqui no Mortal Kombat de arcade, quem jogou lembra, né, daquele esqueminha de arrancar duas cabeças com o Johnny Cage, com o Sub-Zero também dava. Com o Sub-Zero não, era você arrancar a cabeça do cara congelado. Isso é parte verdade, verdade. Não, no 1 já dava. Você congelava o cara e arrancava a cabeça. Mas como é que era, Rafael? Você tinha que matar o cara dando a rasteira. Você tinha que matar o cara dando a rasteira. Aí você dava a rasteira e já congelava ele. Aí ele congelava meio torto, né? Mas morto já. Você acabou o life dele. Aí aparecia pra você dar o fatality, tipo, ele congelado. Aí era um erro do jogo. Porque aí você arrancava a cabeça dele congelado. É igual esse como negócio assim, que você arrancar duas cabeças com o Johnny Cage. Isso também era um bug. Tinha como você queimar o cara com o Scorpion e depois que você queimava o cara voltava com o corpo dele normal. Mas isso no 1? No 1, era. A gente fazia. Era. No 1. A gente descobria esses jogos e, velho. O Johnny Cage era o fatality, que, se não me engano, era pra frente. E pra frente e soco, não era isso? Aí você ficava pra frente, soco, pra frente. Eu já vi um cara arrancando quatro cabeças. O cara arrancou quatro cabeças, velho. Dava dois socão assim e ia sair na cabeça, não sei de onde. Eu também já vi arrancando quatro cabeças. Quase um videocassete. Você tem que entender que a gente não jogava o jogo, a gente debugava o jogo, a gente aprendia os erros do jogo. Não. Era o vice. Vocês têm 90 anos cada um, né? Não, é porque tinha um fliperama lá em casa. Eu sou o Júnior, né? É porque tinha um fliperama lá em casa. Mas aí... Eu vi os caras fazendo... Quando jogava fliperama, tava um leite. Era muito bom, era muito bom. E falando do Mortal Kombat, a violência dele foi que incentivou a criação do método de classificação dos jogos. É nos Estados Unidos, que é o ESRB, que coloca censura. 17 anos, 18 anos, 15 anos para adolescentes. Ele foi que incentivou essa censura. E foi um dos primeiros jogos da história a ser proibidos em alguns países. No Brasil chegou a discutir a proibição desse jogo, mas graças a Deus não aconteceu. E se acontecesse, não ia mudar nada, não, né? Não, a gente ia acabar jogando ele em lugar proibido. Mas ele realmente, pra época, ele foi muito violento. Mortal Kombat, o 1, acho que tinha quantos personagens? Uns 8? Era o Johnny Cage, Scorpion, o Kenon, Sonya, Liu Kang e... Sub-Zero. Sub-Zero. Tinha um Raiden? Não. Tinha um Raiden também. Tinha um Raiden. Era 4 em cima. Pra vocês, qual foi o melhor Mortal Kombat? O 2 foi o... Provavelmente foi o que eu mais joguei, porque eu tinha ele no Master System. E era muito bom. A jogabilidade dele era muito boa pro Master System. Era o mais legal. Mas eu acho, cara, que o melhor foi o Ultimate do Super Nintendo. Eu acho aquele o mais legal. Mortal Kombat 3 Ultimate? Mas o Ultimate do Mortal Kombat... Do... É. O Ultimate do Super Nintendo era bugado, velho. Você não conseguia fazer animais. Velho, mas sei lá, mas eu achava muito bom, porque tinha aquele tanto de personagem, e um personagem mais maneiro que o outro. E tinha... Os golpes eram melhores, eles começaram a inserir a questão dos combos, né? Que foi meio que criado pela SNK, que a gente já vai falar na frente, né? Mas dos Mortal... Agora, desses mais antigos. Porque se eu for olhar de todos, Mortal Kombat 9, relançado recentemente, puta que pariu pra qualquer um. É, não, eu acho que o Mortal Kombat que eu mais joguei também foi o Ultimate 3, né? Porque tem que lembrar isso, tinha Mortal Kombat 3 e tinha Mortal Kombat 3 Ultimate. Ele tinha os personagens liberados. Isso. Até o 3 eu acho que Mortal Kombat foi relativamente bem. Eu acho que depois do 3 foi que começou a bagunça e foi quando começou a desandar um pouco o negócio. Mas por quê? Eles começaram a entrar na modinha do 3D. Eles revolucionaram e saíram da tendência, do diferencial deles. Começaram a fazer jogos 3D, não, vamos fazer um 3D também. Aí que virou uma bosta, né? Mas o 3D você tá falando pra qual console? Que eu não me recordo muito bem. Foi Mortal Kombat 4. A partir do Mortal Kombat 4. Isso, eles lançaram até aquele Mortal Kombat Sub-Zero Legend. Era até legalzinho, eu gostava dele. Mas eu acho que depois do 3 Ultimate eles perderam a mão e só recuperaram a mão mesmo nesse último, que o 9, porque justamente voltou pras origens. Que o 9 ele voltou pra violência super exagerada, até caricata, né? Tem uns fatalities que brincadeira, é muito esquisito, mas é muito violento. E deixaram aquela visão 3D. O personagem é 3D, mas a perspectiva só lateral. Bem parecido com a do primeiro Mortal Kombat mesmo. Então ficou excelente, ficou demais. Pra mim é o melhor jogo de luta dessa geração. E se bobear, olha só, olha o assunto polêmicas. Se bobear, é o melhor jogo de luta que eu já joguei. Ah, não, que isso? Eu ouso dizer isso. Que isso? Ah, eu tenho outros jogos pra aí. Pra mim, o melhor é o 3, velho. Você achou o 3 melhor? Não, porque Mortal Kombat, porque o 3, por exemplo, no caso, revolucionou com o negócio dos combos, que eu achava do caralho e eu era muito apelão. E o Animality, velho. O Animality, pra mim, nossa, conseguia fazer com todos. Hoje em dia eu não lembro mais nada, né, mas... Pegava o Cyrex ou o Sector, apelava igual um maluco. E fora o Shao Kahn também, né? Que foi, acho que... Shao Kahn e o... Como é que chama? Montaro, não era? Que era aquele centauro. Isso. Montaro, aquele... Era mais foda ganhar dele do que do Shao Kahn. Até no Mortal Kombat 2, você ganhar do Quintaro, você sofria muito mais. Por que tem que ganhar do Shao Kahn? Shao Kahn, ele... Eu já tinha que ver umas 3 manetes só pra ganhar do Quintaro, velho. De raiva. Pelado. Você tá falando aí dos animalities do Mortal Kombat 3. É, uma coisa também que tinha bacana do Mortal Kombat 3 era aqueles brutalities, né, velho? Você começava a fazer o combo e o cara saia batendo desesperadamente até explodir o cara. Isso eu achei que era aí muito voava doido. 30, aí voava 30 clavícula, 20 costela. Tipo assim, voava osso, que existe, né, velho? Até o apêndice voava. Mas era bom. Eu acho que também o que ajudou a acabar um pouco Mortal Kombat, não sei, talvez eu tô viajando, mas eu acho que aqueles dois filmes, aquele trem acho que acabou com Mortal Kombat. Mas o primeiro filme ficou foda. Não ouse falar mal do primeiro filme. Ah, velho. Olha a polêmica. Não, o primeiro filme ficou bom, velho. Ficou melhor do que o segundo, não. Na verdade. Mas o primeiro filme ficou foda demais. Não é muito foda, não. Ficou bom, velho. Ficou legalzinho, né? Não, mas o filme ficou legal. O 2 ficou um lixo, o Annihilation lá. Ficou lixoso. Mas o 1 ficou muito... Ah, os dois já ficou um lixo, porque eles de cara mataram o personagem mais foda do primeiro filme. O Johnny Cage de cara vai lá e morre. Pô, o cara era... O velho, o cara era o mais legal do filme lá, velho. Fiquei muito triste. Principalmente naquela parte que o Liu Kang e o Shao Kahn viram dragão lá, velho. Eu acho que os dois foram muito cocô. E o pior do segundo filme também é o Jax. Aqui, velho. Vamos falar de coisa boa, vamos falar dos jogos, velho. O filme é ruim. Mas já que a gente tá falando, a gente falou como o Street Fighter 2 foi, assim, um marco, né? Todo mundo copiou. Mas o Mortal Kombat fez tanto barulho que o Street Fighter resolveu imitar o Mortal Kombat. Vocês lembram disso? Street Fighter imitando o Mortal Kombat. Vocês nunca jogaram o Street Fighter Movie? Ah, tá. Não, joguei, lógico. Ô, época ruim. É uma época e é um jogo que eu prefiro apagar da minha memória, pra te falar a verdade. Ah, por isso que não lembrou, bom, né? Não tá nem lembrando dele. O jogo ficou tão ruim quanto o filme do Street Fighter, né? Ou mais. Véi, só de lembrar aquela imagem do Jean-Claude Van Damme no jogo. E que não. O Jean-Claude Van Damme é foda. Ele só não é foda como o Billy. Todos os outros personagens do Jean-Claude Van Damme são legais. Só o Billy. Não, sabe o que é o pior? O Ryu, de beleza, um lutador e tal, ele passou de lutador pra ser um contrabandistazinho no filme do Street Fighter, velho. Que heresia, que heresia. Pois é, velho. Não, destruíram o personagem. O Ryu da série clássica, dos animes, todo cheio de honra, todo cheio de princípios, toda aquela coisa do caminho do guerreiro e blá blá blá. Chega no filme, o cara velho. É contrabandista junto com o Ken. O Ken é o cara mais legal do mundo. Ele é ouro, bonito, tem uma namorada. Virar contrabandista. Tem dinheiro, o Ken é ricão. Virar contrabandista. Não, só... Lembra quem foi diretor desse filme, alguma coisa assim? Porque eu acho que ele tá pagando esse pecado dele até hoje. Bom saber, vamos procurar aí. A gente tem que descobrir quem foi o maldito. Não, o filme é tão ruim. O filme é tão ruim, mas tão ruim que o Raul Júlia morreu, acho que, no mesmo ano que o filme. Sacanagem, é. Ele nem... Olha de você ver. Morreu de desgosto. Fazer o filme do Street Fighter foi estilo aquelas histórias de fazer do Exorcista, velho. Os atores começam a morrer e tudo mais. Não, mas o Raul Júlia, cara, porra, o cara era... Ele era mais legal que o Jean-Claude Van Damme ainda, bicho. Eu fiquei torcendo pra ele ganhar no filme, velho. Você ficou? Você também ficou? Olha, mas... Então, só pra finalizar. Tão ruim quanto Street Fighter, Chun-Li. Street Fighter é a história de Chun-Li. Ainda conseguiu ser pior, velho, na minha opinião. Nossa! Aquela magia conseguiu no final ser pior. Do filme, pelo amor de Deus. Não, a gente tem que fazer um podcast sobre isso. Adaptação de jogos e animes pro cinema. Isso, cara, é um assunto muito foda. Porque um ou outro se salva. E o primeiro a se salvar é o Mortal Kombat 1. E queime quem dizer o contrário. Ah, é legal. Então, tá, vamos passar de jeito. Bem que eu tô sentindo um calor aqui já, velho. Porque acho que tô queimando. E aí, em 93, cara, Samurai Shodown, tipo, começou a Neo Geo a fazer o barulho com os jogos de luta, né? E ele é bacana citar ele na introdução, porque a Neo Geo, ela é famosaça, a gente vai falar dela, não esquecemos dela. Porque tem fã de Neo Geo aí que deve estar louco, porque a gente até agora não falou da SNK, né, gente? Mas o Samurai Shodown, eu acho que vale a pena a gente citar de cara... Porque ele trouxe o que não tinha nos jogos até então. E foi copiado também. Foi copiado. Samurai Shodown foi muito copiado. E o que seria isso? E o que seria isso que ele trouxe? A introdução daqueles animais, né? Tipo, o uso de espada. Tipo, aquela época de samurai, coisa que não tinha. Era mais voltado pra essas lutas de rua mesmo, né? O Samurai Shodown traz a era da restauração do Bakumatsu, né? Que é um período no Japão de conturbação, onde tinha guerra pra todo lado e os samurais estavam meio que entrando no, na onda ali. Mas um negócio engraçado do Samurai Shodown, que embora o nome seja isso, Samurai, acho que até o primeiro jogo é Samurai Spirits, não é nem Shadow. Isso, aí era Samurai Spirits e nem todos, embora o nome seja samurai, acho que a maioria dos personagens do jogo não são samurais. Claro, tem samurai, tem ninja, tem lutador de esgrima, tem lutador com pedra, não sei o que. Isso aconteceu exatamente por causa do Bakumatsu, porque foi uma época no Japão que a Inglaterra queria invadir o Japão, a Inglaterra tinha influência, quer dizer, no Japão, tinha os ninjas, eram mercenários contratados pelos senhores feudais pra espionar, pra assassinar, e tinha os próprios samurais. Então, eu acho que essa época da restauração foi acabou virando cenário pra vários jogos de luta depois, de samurais. Mas o grande destaque pra mim do samurai foi o lance das armas. Eles pegaram o lance do Mortal Kombat, não, a violência foi bem aceita. Eles introduziram a violência pros jogos de luta, mas desenhados. Mas que corta o cara no meio, que esguicha a sangueira também. Quem tem aquela visão do jogo ali, quem que não ia gostar de, tipo, vou cortar o cara com a espada ali, pra o cara sangrar, tipo... Era uma coisa. E fora também o visual legal, anime, né, velho? Eu acho que revolucionou. O visual? É, Samurai Shodown. Mais anime. Ele introduziu um visual mais anime. Ele se preocupou com a estética dos personagens. Não era aqueles personagens forte, quadrado. Ele era um personagem bem estético, bem traçado de anime mesmo. E é uma característica da SNK, né, cara? Mas a SNK sempre tomou cuidado com os desenhos dos personagens. Os personagens da SNK sempre foram bem desenhados, bem detalhados, muito não, mais muito até mais. Mesmo. Art of Fight, cara, que isso, a estética. Fatal Fury, Hellbolt, Fatal Fury comum, a estética dos personagens era muito melhor, na minha opinião. Os personagens eram bem mais bem acabados. E o engraçado é que Samurai Shodown foi o primeiro jogo a introduzir personagens que utilizavam animais, falcão, cachorro, no meio da luta. Samurai Shodown 64 foi o primeiro jogo tridimensional a incorporar multicenário, que é aquele lance de você tá aqui lutando, aí você dá um socão no cara e o cara cai em outro personagem, em outro cenário, entendeu? Então eu acho que o pessoal que criou o Samurai Shodown, eles capricharam muito, eles inovaram muito também no cenário de luta. Mas tinha isso no Mortal Combate, copiou, não tinha? No não, 3? Não, a 3, fase do metrô, que dependendo que você dava o socão, o cara saía. Tinha isso no Mortal Kombat? Sim, eu não tô tão doido, não. No 3? Mortal Kombat 3 tinha. Até no Ultimate, a fase do metrô. Mas o Mortal Kombat não era tridimensional, não era esses poligonal. Tá falando aí, ué, então, tipo, vamos supor, você dava um socão no cara, o cara tipo caiu no fundo do cenário, né? Alguma coisa assim, não é? Tipo, o cara tava lutando no andar do prédio. Isso, era do cenário. Não, ele saía de um cenário pro outro. O que tá falando, caso a mudança é o seguinte: é porque isso que você tá falando é. Pô, mudava o cenário, mas continuava aquele movimento linear, seguia aquela linha, né? Tipo, pra frente e pra trás ali somente. O que o Thiago tá falando é que você poderia, tipo, andar também pra esquerda, pra direita, mudando a perspectiva do lugar. Ah, entendi. E o Samurai, por trazer a inovação da espada, teve alguns jogos que imitaram ele também. Vocês sabem citar algum? Nossa, agora me fugiu o nome. Tava com o nome que agora. Eu lembro do. Tem o Ninja Masters, mas tem também um que era. Ninja Masters. Tinha o. Blade, como é que é? The Last Blade. The Last Blade. Que também é da época do Bakumatsu. Tinha o Ninja Masters. A maioria dos jogos do Samurai representam a mesma época. Até rolava de fazer um crossover. Eu, particularmente, gostava muito do Ninja Master. Ninja Master, né? Eu gostava dele também. Tem um eu gostava demais. Tinha o Ninja Master, tinha o Battle Arena Toshinden, que ele foi um pouco diferente porque ele já trouxe a luta de espadas, mas no tempo real, na nossa era, entendeu? Na era assim, era um tipo um Street Fighter de espada, mais ou menos assim. E o Toshinden era 3D, né? O Toshinden pegou aquela coisa do Samurai Shodown 64, que tinha que você podia ter visão por trás do personagem, o cenário ia girando junto com seus movimentos e colocou de jeito diferente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Toshinden foi o primeiro jogo de luta a incorporar o botão de ação. É. Que você aperta o botão e ele executa um golpe ou uma chamada qualquer. Eu nunca fui muito fã do Toshinden. Eu joguei esse Battle Arena e tipo, ele tinha um. É aquele esquema que você falou do Street Fighter lá atrás. Você tinha um botão, por exemplo, que você apertava um botão, ele dava uma espécie de um Hyuken, apertava outro botão e dava uma magia, essas coisas assim. Uma outra coisa legal no Samurai Shodown é que os OVAs, os animes do Samurai Shodown, ele bate diretamente com os jogos. Tipo, ele não descontinua, ele não inventa história hora nenhuma. Todos os personagens que estão no jogo aparecem nos OVAs do Samurai muito Shodown. Muito bacana, nunca vi nenhum. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa legal porque muitos dos animes que saíram relacionados a esses jogos, assim, às vezes fica faltando um personagem, que às vezes a pessoa, vamos dizer que aquela pessoa é mais fã daquele personagem e ele não aparece, entendeu? Ou então a pessoa, às vezes, né, por não conhecer o jogo, ela acredita que aquele personagem em si é um personagem, vamos dizer, um dos principais ou até mesmo o principal, e se ele não aparece, a pessoa já fica uai. Cadê? Mas quando aparecem todos os personagens é bem melhor porque a pessoa quando assiste procurando aquele personagem tá vendo ele ali. E a gente falou um pouquinho dos jogos 3D, mas a gente não falou do primeiro jogo 3D da história, que também foi um marco. Ele inventou uma classe, né, de jogos. Que jogo é esse? Esse jogo, né, eu só tenho a comentar que é o Virtua Fighter. Esse jogo, a única coisa que eu tenho pra comentar dele é o seguinte, que pra mim, o personagem principal desse jogo se parece com o Ryu. Fora isso, eu não tenho muita coisa a comentar, não, porque eu não tive muito contato com ele, que parece com o Ryu mesmo. Mas você vê até pelo nome. Eu creio que é não, mas você olha o nome. O nome do jogo foi o quê? A SEGA foi pioneira. Olha eu falando bem da SEGA de novo. A SEGA foi a primeira a começar a produzir jogos em 3D em massa. Aí ela criou a série Virtua. Tinha o Virtua Racing. e lançou o Virtua Fighter pelo próprio nome. Então eu acho que ela pegou. A nossa inovação é o 3D. Depois do 3D a gente não precisa preocupar em mais nada. É só os movimentos de reais e o 3D mesmo. Eu creio que foi mais ou menos essa onda. Mas Virtua Fighter, cara, eu acho muito ruim. Os primeiros, né? Tanto que eu nem joguei muito Virtua Fighter. Parece um monte de... Os primeiros. São horríveis. Um monte de cubo lutando. Mas vocês jogaram o 5? Não, eu não joguei não, o 5. Não, cheguei a jogar, não. O 5, Virtua Fighter 5. Eu vou ser sincero. Virtua Fighter que eu joguei foram os primeiros. Acho que eu joguei o 3 em arcade também, mas muito pouco. Mas o 5 ficou muito bom. Olha eu fazendo polêmica de novo. Eu ouso dizer que é melhor até do que o Tekken 5. Por quê? Porque é muito mais técnico. O Tekken, se você jogar no esfrega, você pega o Ed, joga no esfrega, você ganha. Concordo. Isso é verdade. Se você não concordar, você não jogou o jogo. Se você jogar no esfrega com o Ed, principalmente, o Virtua Fighter não tem essa gracinha. Ele é muito mais técnico. Ele é bem parecido nesse sentido, com a curva de aprendizado, bem parecida com o Street Fighter. Dá pra você ganhar uma ou duas partidas contra a máquina sem conhecer, mas já na terceira luta o pau começa a quebrar. E graficamente ficou muito bonito, muito detalhado. Se vocês não jogaram, eu recomendo. Veja alguns vídeos pra você ver que realmente ficou muito bom o Virtua Fighter 5. Eu ouso dizer que ficou um pouquinho melhor do que o Tekken 5, que foi o último que eu joguei, eu não joguei o 6, porque o Tekken 5 é muito bom, graficamente é muito bom, só que ele ainda herda essa facilidade. O que eu gostei dele foi da curva de aprendizado, ficou muito bom. E os movimentos mais reais. Que no Tekken, você pega, citando o Ed mesmo, se você quiser, você faz, bate chutinho com o cara. O cara fica no ar, o Haorang, nem sei se é assim mesmo como é o nome dele, você fica chutando o cara pro alto, o cara não cai. Você chutando ele, chutando, o cara não cai. No Virtua Fighter 5 não tem essa... Eu joguei o Virtua Fighter 1 e 2, acho que joguei o 3 também, e até o 3 eu não tinha gostado. O 5 eu tô até vendo procurando uns vídeos dele e tal, e graficamente ele parece ter ficado muito bom, mas eu acho que essa dificuldade no jogo, isso já vem desde o 1. Desde o 1 você já tinha que saber jogar, né? Não era Virtua Fighter, eu nunca vi Virtua Fighter como um jogo que você pudesse sair simplesmente apertando os botões e ele sair executando as coisas. Você tá falando do Ed, cara, isso é um pouco do Tekken 3. Eu acho que o Tekken 3 tentou implantar, tipo assim, vamos fazer uma jogabilidade fácil pra galera jogar em massa, pra gente conquistar esses fãs que não jogam muito. Haorang, cara, você escolhia o Haorang, dava sessão de chute nos caras, você zerava o jogo todo na mesma sessão de golpe, entendeu? O King já era um personagem um pouco mais técnico. Você tinha que saber das combinações, você tinha que saber usar os golpes e tal. Mas isso na Tekken 3 eu acho que é mais fácil. A partir da Tekken 4, e a Tekken 4 eu joguei muito Tekken 4, eu não achava que fosse assim, não. Você tinha alguns personagens maninha de jogar, mas você já tinha uma jogabilidade um pouco mais técnica. Você tinha que saber jogar mesmo. Você escolhia o Paul, por exemplo, você tinha que ter a manha de dar os combos, você tinha que ter a manha de usar os golpes especial, senão você não conseguia passar nem no segundo personagem. E você citou o Tekken. O Tekken, ele meio que seguiu a linha do Virtua Fighter, que simulava estilos de lutas reais. Isso, estilo de lutas. E pra nossa época, a gente até citou o 3. Isso. E pra o 3, ele foi o primeiro a estourar do Tekken. O primeiro a ganhar grandes, maior visibilidade, se não me engano, foi o jogo da série Tekken, o mais vendido do PlayStation, foi o Tekken 3. E naquela época a gente fazia capoeira, né, pra cara? A gente se identificou demais. Nossa, a gente saía do treino, a primeira coisa que ia fazer era ir lá no fliperama, lá de casa, jogar o Tekken, cara. Era batata. Era. O Tekken, e a gente via os golpes, né? Eu acho que até pro brasileiro, o público brasileiro também começou a se identificar, porque o personagem brasileiro que você tinha em jogo de luta era o Blanca. Né? Muita gente até hoje... Não, tem uma galera que, hoje em dia, que fica revoltado de saber que a referência de brasileiro lutador é o Blanca. É um monstro, a galera não gosta disso. Tipo, um cara selvagem, verde, com cabelo vermelho. Aí você pega um jogo de luta com um personagem morena negro, que luta capoeira, ah, o brasileiro ficou louco. Falou, pô, cara, a minha arte marcial tá ali. E eu acho que o Tekken estourou sim, foi um jogo de luta, foi da série Tekken, o Tekken 3 foi, eu acho, que o mais vendido mesmo, mas eu acho que muito no Brasil por causa dessa se encontrou no personagem do jogo, entendeu? Todo, seja qualquer fliperama que você fosse jogar Tekken 3, tinha um cara jogando com Ed. E eles trouxeram movimentos reais e fluidos. Então, é um destaque pra série Tekken mesmo. Eles merecem o sucesso que eles conseguem. Não, merecem. Mas, e um negócio engraçado é que o Tekken 1 e 2, o Tekken 1, perdão, você tinha o Kazuya, que era o último chefe. No Tekken 3, já era o Evil Kazuya. Aí, tipo assim, no Tekken 1, você só tinha arte marcial, você não tinha nenhum tipo de elemento sobrenatural no jogo. Não era o Kazuya, perdão, era o Heihachi. O Tekken 1 era o Heihachi, o último personagem, e o Kazuya era o principal. Aí no Tekken 2, o Kazuya era o último personagem e começou a colocar a ideia dos outros personagens que já tinham o Jin no 2. Não tinha o Jin, o Jin apareceu no 3. E mesmo assim, Tekken eliminou um pouco a imagem do Tekken 2 e do Tekken 1, mas ele permaneceu tentando manter a história do jogo sempre numa cronologia correta. Você vê, atualmente, o Jin parece que é o personagem principal do o último personagem do Tekken 6, se eu não me engano. E o Jin é um bosta. O Jin é um bosta, cara. É um bosta. Ele também não gosta do Jin. O Jin se assemelha muito ao Sasuke do Naruto. Esse bichinho mediadinho. Olha, o... Minha referência de Tekken e de Virtual Fighter, principalmente, é aqueles primeiros, assim, acho que era do Saturn, né? Aham. É, do Virtual Fighter é do Saturn, isso mesmo. Do Saturn. Os cubinhos jogando, que eu só pegava o Ryu lá pra jogar. E o jogo era bem chato, velho, pra falar bem a verdade, assim. Era muito chato. Tô falando, parece o Ryu. Era mais não, e engraçado. Já tinha lance da Tekken. O que é engraçado, Rafa? Vamos falar. Dando uma procura na internet. Não, os jogos, muitos dos jogos, assim, na história dos jogos mesmo de luto, o personagem principal ou algum personagem é parecido com o Ryu. A maioria tem faixa na cabeça e o cabelo espetado. Mas o Fighter tem, o Battle Arena Toshiden vem. A referência é sempre a mesma, entendeu? Vamos copiar o Street Fighter porque vai fazer sucesso. Mas foi isso, mais ou menos isso que eu falei. Sim, até o Street Fighter. Até o Street Fighter investiu nos jogos 3D, né? Vocês lembram? Eu gostei muito, velho. Lembro, Street Fighter Plus. Desses Street Fighters eu gosto do Street Fighter Plus 2. O primeiro não gostei muito, não. Achei que a jogabilidade do segundo ficou melhor, ficou um jogo mais solto, as lutas fluíam mais facilmente. Eu gostava de jogar com dois personagens que eu nunca mais vi, infelizmente. Que era o Garuda. Vocês lembram do Garuda? Lembro, o cara que soltava osso. É, tinha os espetinhos. E o Esqueletinho, eu não lembro o nome do Esqueletinho. Ah, eu lembro dele, velho. Acho que o nome dele tava bem com Esqueleto. Só não lembro o nome. É Skula, bem sim. Oh, sinceramente, eu gostaria muito de ver esses personagens de novo, mas nunca mais eu vi. O Garuda era muito apelão. Engraçado que... Era. O engraçado é que a Capcom não se preocupou nem em explicar, né, da onde o Garuda e o Skull veio no Street Fighter. Aí eu não lembro dos finais, eu não sei se chegou a explicar mesmo. Aí eu não sei mesmo. Não, até assim, em história dos animes, eu não tenho... Skullamania era o nome do Skull. Não teve os personagens depois. Um personagem que seria bacana aparecer novamente era esse Skullamania, né? Porque ele era um personagem que era engraçado. Os golpes dele, inclusive, lembravam dança de rua, né? Aquela break, alguma coisa assim, não sei como é o nome. Mas ele era um personagem que era mais engraçado, mas tipo assim, ele era engraçado, você olhava pra ele assim, personagem engraçadinho, vou descer a goma. Ele ia lá e te escamava e arrancava suas fichas mesmo. Acho que nem isso, acho que não se preocupou em dar continuidade à história mesmo, entendeu? São dois personagens que tem, não é só eles. Acho que a maioria dos personagens do Street Fighter Plus não foram reaproveitados depois. É porque o Plus foi aquela, vamos entrar na onda 3D também. A Capcom fez isso com Mortal Kombat, sim. Vamos entrar na onda de criar um jogo personagem digitalizado e depois vamos entrar na onda 3D. Eu acho que o 3D deu certo, só que eles não seguiram em frente. É o que eu tô te falando. Com esses Street Fighters, né, e o Blues e o Blues X lá, que é o 2, pra mim, eu chamo de Blues 2 e pronto. Quando eles lançaram o primeiro, como foi meio que essa onda de vão entrar no 3D, e como eu tô te falando, eu acho que ele ficou, a luta ficou um pouco travada, e é meio que eles entraram numa fase nova de jogos, mas com esse fato de ficar travado, eu acho que eles voltaram um pouco naqueles Street Fighter 2, Street Fighter 1, entendeu? Que as lutas eram um pouco mais travadas. O que eles tinham mudado quando eles passaram pro Street Fighter 3. Ficou uma coisa mais solta, né? Até mesmo o personagem, às vezes, parecia que pulava alto demais, entendeu? Agora, com o Plus 2, né, eles já conseguiram colocar as lutas um pouco mais soltas, os combos encaixavam mais facilmente, entendeu? E aí eu acho que ficou bem mais dinâmico pra mim. Correto. E aí, cara, é o seguinte, aí a gente falou muito dos jogos até agora, falou dos jogos de... começou a virtualização, essa onda do poligonal, mas aí veio a Neo Geo de novo, em 94, com The King of Fighters, e vamos criar time pra galera jogar. Lembrando que em 94 foi quando foi lançado o Battle Arena do Shinden. Então já tava, em 94 já tava na época dos jogos virtuais. E aí a SNK veio com King of Fighters, que era o quê? Com personagens mais voltados pra desenho novamente. Pois é, Neo Geo virou tipo assim, vamos inovar, vamos fazer um negócio diferente. O que não tem hoje? Ah, não tem time. Vamos fazer o esquema de time. Aí você começou a escolher trio pra você jogar com os personagens mais ali da série de Fatal Fury, acho que tinha alguns personagens do Art Fight também depois. Era Art of Fight, não, Fatal Fury. A SNK, ela sempre foi inovadora, cara. Até ela ser vendida, né? Mas ela sempre foi inovadora. Tava todo mundo preocupado com 3D, ela, porra, não quero saber de 3D. Eu vou investir no que eu sou bom, no meu desenho, meu personagem bem desenhado, meu personagem em 3D. Eu tenho um monte de série underground, ela fez o primeiro crossover da história. Ela, não, vou pegar esse tanto de jogo que eu tenho, que não é tão conhecido, e vou juntar os melhores personagens no meu jogo. Só vai ficar personagem foda. Aí pegou, igual o Thiago falou, um monte de personagens de Art of Fighting, Fatal Fury, Psycho Soldier, Athena. Pegou um monte desses jogos de luta, misturou lá, velho. E nossa, sinceramente... Eu acredito que os fãs da Neo Geo, da SNK, já estavam assim, puxando os cabelos, perguntando que hora que eles vão falar de King of Fighters. Mas não, King of Fighters merece todo o destaque. Olha, até lembrando aqui uma coisa que me aconteceu nessa época, é o seguinte, quando eu conheci King of Fighters, pra mim aqueles, o Terry Bogard, Andy Bogard, pra mim eles eram King of Fighters, depois que eu descobri que eram personagens Fatal Fury, quer dizer, eu não sabia que tinha essa mistura de personagens, aí depois que eu fui saber que tem o Ryo Sakazaki de Art of Fight, Robert Garcia, né, que veio de outro jogo que foi incrementado nesse, formando um só. Então você vê, olha lá, é uma ideia bacana, tipo, igual você falou, vamos pegar todos os jogos aí que a pessoa não fez tanta fama, vamos dizer assim, e vamos montar um que esse vai arrebentar. Não, e The King of Fighters fez tanto sucesso e virou uma série, uma franquia de jogos tão grande, começou a ter personagens próprios do The King of Fighters. Lembrando isso, acho que o Kyo e Kyo Kusanagi, Yori Agami, são exclusivos King of Fighters. São exclusivos King of Fighters. É, fez tanto sucesso que virou uma série própria, né, cara? E ela inovou demais porque os jogos 2D de luta eram muito travados. Ela, não, vamos fazer essa porra ficar fluida. Aí trouxe uma fluidez que nenhum outro jogo tinha até na época. Aí... Se você for olhar as datas de lançamento, a Capcom, eu vejo que a Capcom lançou Street Fighter Alpha, que é o Street Fighter Alpha, ou Zero, né? Que era com desenho mais detalhado, com a maior velocidade, ela lançou um ano depois do o Alpha, um ano depois do King of Fighters, pra você ver que a tendência estava todo mundo indo pro 3D, a SNK, não, 2D ainda tem muito pano pra manga, vamos descer o porrete nisso aqui. E trouxe aqueles golpes especiais, que eram os especiais mais trabalhados, que seriam o Turbo, né? Isso. Que muito mais trabalhados, cada personagem tinha mais de um. E depois dele que a Street Fighter começou a ter golpe especial também, que foi no Alpha. Então merece todo o louvor à série. Foi graças a isso. Eram travados, né? No começo eram. Era tipo Kyo Kusanagi, Yoriagami mais um. Era os trios formados. Era tipo o trio do Art of Fight, um trio do Fatal Fury. É, os trios. Fatal Fury, se eu não me engano, era o Terry, o Andy e o Joey. Mas aí começou a editar os trios, acho que foi depois do primeiro The King of Fighters. Aí começou a vir por ano, né? 95, 96, 97, cada ano tinha uma versão nova. Até... Porque todo trio tinha até 2002. Um personagem que você não jogava, né? Você lembra todo trio tinha um personagem que você não jogava. Trocar? Porque eu não lembro se dava pra trocar. A partir da 95. Você tinha que jogar até o cara morrer... Não. Trocando durante a luta, não. Durante a luta, até hoje mesmo, sim, é meio difícil achar um que consiga trocar durante a luta. É, quem colocou trocar no meio da luta foi a Capcom, de novo. Ela viu a fórmula de times, fez sucesso, crossover fez sucesso, ela resolveu. Aí fez o X-Men vs Street Fighter. Foi o primeiro crossover que a Capcom fez. Copiando a ideia do King of Fighters, vamos fazer mistura de personagens de outras lutas. E copiando, não, vamos fazer time. Só que a Capcom inseriu, não, vamos permitir que a troca dos times sejam feitas durante a luta. Porque no King of Fighters você lutava com o personagem até ele morrer, ele morria. Então quem inovou nesse sentido foi a Capcom. Foi a Capcom. Né? Agora olha que legal: X-Men vs Street Fighter foi lançado em 96, dois anos depois do primeiro de time, que pegava time, né? Nesse ano, King of Fighters já tinha. Aí tava entrando nessa terceira. E uma das melhores, pra mim, King of Fighters 96 é uma das melhores, cara. Sinceramente, eu sou fã do 96. Eu curto muito a 95 e a 2000. Eu joguei mais a 97. Eu confesso que The King of Fighters eu joguei muito pouco. Eu sempre preferia jogar Fatal Fury. Aqui, até lembrando, né, uma curiosidade que não sei se todo mundo sabe sobre King of Fighters, foi o seguinte: King of Fighters, ele foi seguindo todo ano, né, lançando uma versão nova, e foi até 2002, ela foi, assim, sempre todo ano lançando um. Chegou em 2002, teve aquele esquema da que a SNK acabou, né, e tal, sumiu do mapa dos jogos. E aí o King of Fighters parou em 2002. Então lá pra mais ou menos 2004, se eu não tô enganado, 2005, não me lembro bem, aí que voltou a SNK junto com a Playmore, né, fizeram uma parceria pro a SNK, mas continuando usando o nome SNK junto com a Playmore, né. Uhum. Aí mais ou menos 2005, mais ou menos, que eu não tô enganado, foi lançar o King of Fighters 2003, né. Então perdeu essa cronologia de todo ano ser lançada uma versão, mas eles continuaram seguindo 2003, depois lançaram Maximum Impact, New Wave, até hoje tá de boa. E você vê essa onda dos crossovers, depois aí a Capcom lançou X-Men vs Street Fighter, depois Marvel vs Street Fighter, aí depois Marvel vs Capcom, até o Mortal Kombat entrou nessa onda e lançou um dos piores jogos que eu joguei recentemente. Vocês chegaram a jogar DC vs Mortal Kombat? Foi o pior jogo de luta já fez. Cara, sabe o que eu achei mais ridículo? O universo Mortal Kombat é um universo violento. Aí eles pegaram os personagens do DC. Aí, poxa, mas a gente vai colocar o Super-Homem pra um jogo pra maior de 17? Não, a gente tem que deixar que as crianças comprem os jogos do Mortal Kombat. E ficou muito feio os fatalities. Os fatalities desse jogo se resumem: enfiar o cara na terra. Eu lembro até agora do fatality do Batman, cara. O Batman chama um monte de morceguinho, o cara fica assustado, dando uns gritinhos e morre. Isso é fatality? Que merda é essa? Mas é que antes, gente, só lembrando o seguinte, aí a The King of Fighters surgiu, apareceu essa onda dos times, dos crossovers, e aí em 94 foi lançado um pra mim. Por que que eu não sou tão fã de Mortal Kombat? Por que que eu não falo que Mortal Kombat? Killer Instinct, velho. A versão pra arcade, não a versão de videogame. A versão pra arcade. Cara, o Full Gore tirava a cabeça dele e saía, porque o Fugor era um robô, saía uma bazuca, uma metralhadora de dentro do pescoço dele e dizimava, cara. Você via pedaços de carne dos personagens voando longe, com os tiros. Killer Instinct, a versão pra arcade, ela chegou a ser proibida, cara, no Brasil. Foi feita uma censura e Killer Instinct não foi lançada. Foi retirada de todos os fliperamas, foi retirada de circulação a versão de arcade do Killer Instinct, porque era extremamente violento. Ó, nesse jogo aí eu deixo até vocês me xingar, porque eu não gosto. Também não gosto não, Diego, tô com você. Sei lá, não curti. Como vocês não gostam de Killer Instinct? Não, você é um herege, velho. Killer Instinct é o melhor jogo de luta já feito, velho. Cara, eu não sou... Killer Instinct, ele reúne alguns golpes clássicos, de algumas movimentações clássicas de Street Fighter e algumas movimentações clássicas de Mortal Kombat, cara. Ele, eu acho que, na minha opinião, foi a união perfeita. Você tinha como você dar combo, igual Mortal Kombat Ultimate, e você tinha como dar esses golpes de carregar, tipo Shoryuken, que você saía carregando o personagem inimigo pra cima, entendeu? Então, serei polêmico. Se fosse tão bom assim, já tinham lançado a continuação dessa porcaria. Não, não, não! Não. Depois do primeiro, os caras sabem. Então, o legal do Killer Instinct, que revolucionou na minha opinião, era a possibilidade dos combos, velho. Você pegava um neguinho viciado, o cara fazia 80 hits no arcade. No Super Nintendo eu nunca consegui chegar a mais de 50. Mas o Super Nintendo era muito limitado, e ele foi feito pensando na placa do 64. Tanto que a placa arcade que foi lançado o Killer Instinct, só foi lançado o Killer Instinct nela. Porque ela foi feita totalmente pensando no 64. No Nintendo 64, né? Ele foi feito pensando pra 64? Sim, foi sim. Porque a Rare era uma publisher, ou a Rare, né? Era uma publisher da Nintendo. E quando ele foi feito na placa do arcade, a placa do arcade foi totalmente pensada na estrutura do Nintendo 64, que era até uma forma de publicidade pra demonstrar que o Nintendo 64 era muito superior ao PlayStation da época. Ah, entendi. Eu não sabia disso. Eu até brinquei um pouquinho do Killer Instinct, mas eu não sou muito fã. Eu acho que é porque na época que ele fazia sucesso, eu tava preocupado demais em jogar o Street Fighter Alpha e o Double Dragon. Apesar de tudo, eu lembro dos fatalities do Killer Instinct. Eu lembro que alguns fatalities chegaram a ser... Eu acho que porque o Mortal Kombat entrou naquela decadência dele, o Killer Instinct apareceu mais ou menos nessa época, decadência do Mortal Kombat, e ele apareceu muito violento. Entendeu? E eu acho que isso um pouco influenciou um pouco na questão da violência. Eu sei que quando ele foi lançado para console, ele foi censurado demais. Muita coisa do jogo, da ideia original do jogo, foi retirada para não ter problema com censura. A Nintendo sempre foi mais puritana mesmo. Aí pro console ela tirou. Foi, era assim. Aí em 96, o crossover da Capcom. O Killer Instinct Gold era uma porcaria, velho. Por quê? Qual que é a diferença entre o Gold e o normal? Eles tiraram um dos personagens principais, que era o Sabrewolf, que era o lobinho. Nele não tem a outra versão. E fora também que os combos, véio, eram muito complicados de fazer. Pelo menos pra mim, que eu tava naquela transição do Super Nintendo pro Nintendo 64, aquela manete no começo do 64 pra mim era um pesadelo. E muitos dos combos não batiam. Tinha combo que era a mesma coisa você fazer praticamente, mas muita coisa tinha mudado. Então a principal mudança foi a jogabilidade, né? Ficou muito ruim, pelo menos na minha opinião. Então, galera, eu acho que esses foram os jogos que a gente comentou, foram os jogos que a gente conseguiu lembrar. Eu acho que foram os jogos mais importantes da época, que foram os jogos que mais influenciaram no que são os jogos de lutas hoje em dia. Eu concordo, eu acho que todos os jogos atualmente, eles estão seguindo essa fórmula. A fórmula do 3D acabam copiando um pouco do Tekken e do Virtua Fighter. Ainda, os crossovers que foram iniciados pelo King of Fighters, eles estão seguindo essa tendência, principalmente a Capcom, não mudou muito a fórmula. Infelizmente, nos últimos anos, de 98 pra cá, não teve nenhuma inovação, assim, significativa, pelo menos em minha opinião. Teve evolução gráfica, Street Fighter 4, Mortal Kombat 9, como eu já citei, próprio Tekken, o Virtua Fighter, mas nenhuma evolução, assim, concisa. A gente espera alguma coisa agora com essa nova tendência dos videogames, né? Com a questão do Kinect, porque ainda tá em desenvolvimento, ainda tá em pesquisa. Você já tem alguns jogos de luta saindo que capturam o movimento do seu corpo para poder criar, mas ainda uma coisa bem no início, uma coisa que tá bem assim, começando. Ontem a gente tava até jogando aqui em casa, né? E tá muito podre ainda, tá muito novo, é cansativo, né? Promete, mas ainda é só promessa. Assim, olha, uma coisa que eu, sei lá, eu posso até estar falando besteira, mas não sei se vocês vão concordar com isso. Mas falar assim dos jogos igual o Street, né, sem falar de Kinect, nem o Emotion, nem essas coisas. Mas eu acho que desses jogos assim mais basicão mesmo, que a gente já conhece, que a gente citou hoje aqui no podcast, pode ser que é os pais desses jogos que estão surgindo agora. São todos jogos mais antigos, que deram uma ideia, mesmo que seja uma ideia fraca para os caras atualmente, mas deu algum tipo de ideia para os caras desenvolver um jogo novo, que seja. Não, mas isso sem dúvida. Os jogos de hoje em dia, eles são totalmente baseados no que fez sucesso lá atrás. A gente, inovação mesmo, a gente espera que venha com o tempo com o Kinect mesmo. Ou esses consoles novos que forem fazer captura de corpo, né? Eu até tava comentando outro dia sobre o Dragon Ball Z Kinect, né? Que não sabe ainda como que vai ser a ideia do jogo. Pelos screenshots que saíram, vai ser bem parecido com o Dance Central, que é um outro jogo para Kinect também, onde vai aparecer nas cartas de movimento e você vai executando os movimentos de acordo com a carta. Não é uma luta mesmo. Eu acho que é válido, mas eu acho que é válido para você iniciar uma ideia. Eu até comentei com você, né, do QR Code, onde você carrega os personagens com QR Code. Aí a gente começou a extrapolar isso para outras ideias, do Yu-Gi-Oh!, por exemplo, você jogar com cartinhas, com cartas originais do Yu-Gi-Oh! Com QR Code, você passa na frente do... Olha como que seria legal. Seria... Mas é muito promessa. Assim, a gente tá viajando, a gente tá pensando, mas sonhando com o dia que isso possa acontecer. Mas eu acho que a ideia é válida, tá em processo, tá em desenvolvimento. E eu acho que, sei lá, cara, na minha opinião, tá no caminho. Certo. Eu acho que a nova tendência para os próximos anos é fazer jogos com movimentos catados a partir do nosso próprio corpo. E aí, a gente estava querendo saber o seguinte, se tem algum jogo que a galera não conhece muito e que vocês gostam. Eu particularmente, cara, eu já joguei muito jogo de luta e eu grado demais do The Last Blade, que também é da Neo Geo, é um jogo mais antigo. Tem aquela questão da estética dos personagens, que eu acho muito foda. Eu gosto demais de um personagem bem, bem terminado, de um cenário legal. O jogo é baseado numa era do Japão que existiu, que é a era da restauração, e eu gosto demais dele. E a jogabilidade é muito boa, cara. Você consegue dar combo, você consegue dar golpe especial muito fácil. Então, quem não jogou, quem não conhece The Last Blade, são dois jogos, eu acho que devia conhecer. Bom, e eu, né, vou falar sobre o Ninja Masters, que nem todo mundo conhece. É um jogo bem, é um jogo bacana demais, é um jogo bom pra se jogar, entendeu? Ele tem uma jogabilidade boa. Quem aí conseguir, né, fazer a liberação dos dois chefões aí, vai jogar com a subchef, né, que é uma personagem muito boa de se jogar, golpes fortes, né, vamos dizer assim. E foi até com ela que eu consegui aí deixar um recorde na máquina aí, foi mais ou menos 2 minutos e 33 segundos que eu zerei o jogo. E, assim, é um jogo que eu aconselho a pessoa a procurar, se ela tiver como aí procurar um emulador, uma coisa assim, pra ela poder jogar e se divertir de montão aí. É muito bacana. O Diego falou desse recorde de 2 minutos, gente. Não é lorota. Eu sou prova viva. Eu vi esse recorde no fliperama lá de casa. Eu simplesmente não acreditei. Mas é porque, além de ter uns macetinhos, a subchefe que ele falou é muito apelona. É muito apelona mesmo. Só querendo tirar o mérito, Diego, eu fui o primeiro a zerar Ninja Master, tá? Lá no programa da sua mãe, o primeiro a zerar. Tudo bem. Eu achei bacana que vocês dois indicaram um jogo da Neo Geo, não é isso? Eu também, um jogo mais desconhecido, que eu indico muito, também é um jogo da Neo Geo, que é o Double Dragon, que é uma versão daquele filme, um filme bem lero-lero, mas o jogo, eu vou te ser sincero, possivelmente é o jogo de luta que eu mais joguei na minha vida. Hoje, quando eu tô à toa, tô ligado aqui no computador, quero abrir o emulador, eu jogo o Double Dragon. Já eu vou indicar o Darkstalker, que também era da Capcom, que não sei porquê, não teve mais continuações, acho que eu cheguei a jogar acho que 2 versões dele. Inclusive, alguns personagens foram até pro Marvel vs. Capcom, que era a Morgan e a Felicia, né, aquela lobinha. Acho que é Felicia o nome dela. Isso mesmo. O jogo, tipo, tinha especiais igual o Street Fighter Alpha 2. Pra mim foi revolucionário e infelizmente não levaram a franquia pra frente, assim. E o legal de comentar do Darkstalker é que eram monstros, né? Era um jogo de monstros. Eram vampiros, lobisomens, era o Frankenstein, era o monstro do pântano, era uma batalha de monstros. Pra mim foi um dos melhores, véio. Tinha até múmia, velho. Era muito do caramba. Infelizmente não teve um apelo pro público assim tão grande. Mas então, a gente já recomendou um jogo que pouca gente conhece, certo? A gente falou de jogo do Neo Geo, a gente falou de jogo da Capcom e tal. Mas cá entre nós, qual é os 3 jogos de luta mais top que vocês jogaram? Complicado. Complicado. Agora é pra dar discórdia. Esse é polêmico. Eu acho que em primeiro lugar, na minha opinião, pra mim, Street Fighter é insubstituível. Criou uma tendência mesmo, eu gosto demais da série. Tenho uma particularidade em gostar mais da série Zero, que é o prólogo da série original, conta a história de como tudo começou. Gosto demais do Street Fighter 03, principalmente, é um dos que eu mais gosto. Mas gostei demais do Street Fighter 4, que foi lançado recentemente. Gosto de Tekken, eu acho que pra mim, Street Fighter, Tekken e Samurai Shodown. Eu, no caso, pra mim aqui, eu já inverteria um pouco a ordem, porque eu gosto muito de King of Fighters. Ficaria King of Fighters, Street Fighter e Samurai. Eu ficaria no... Meu top 3 ficaria em Street Fighter 02, que época de fliperama era a melhor coisa do mundo. Killer Instinct, óbvio, pra mim não podia faltar. E Samurai Shodown também, que pra mim revolucionou, principalmente quando eu comprei meu Neo Geo. Você teve o Neo Geo? Eu tive o Neo Geo do CD, velho. Nossa, eu te invejo. Destruí ele. Bobear a carcaça dele, ele tá aqui em algum lugar. Mas ele estragou, velho. Ele estragou e ninguém na época Geo, velho. Ficava... É, o cara tinha dinheiro, né? Pra eu ter o Neo Geo, o cara tem que ser rico. Tinha que ter dinheiro. Mas o cara me furou o olho, eu paguei R$400. O cara comprou o Neo Geo por R$400. Era, e era CD, tipo, que tinha... E tinha CD, era só o Play 1 e o... Que eu conhecia, pelo menos, era o Play 1 e o Neo Geo. 3DO. O 3DO tinha CD. Eu joguei demais 3DO, viu? Need for Speed e Jax. É, mas fica pra um próximo pod. Mas o meu top 3, cara, é... Street Fighter tem que citar a série como um todo, pela importância, Street Fighter 2 principalmente. Da série Street Fighter, o meu preferido é o Street Fighter Alpha 3. Foi o que eu mais joguei, foi o que eu mais gastei horas jogando. Ele é o meu preferido. Agora, cara, pra mim fica muito complicado fazer o restante. Então, eu vou naquilo. Depois dele, Mortal Kombat 9, eu coloco como segundo melhor jogo, que pra mim é... ficou muito bom, reuniu tudo de bom que tinha na série Mortal Kombat. O jogo ficou impecável, gente. Vocês, se não jogaram, tem de jogar, porque Mortal Kombat 9 ficou fantástico. Simplesmente fantástico. Agora, no meu terceiro, eu colocaria o King of Fighters pela importância, pelo estilo de jogabilidade, pela fluidez. Então, meu top 3 ficaria esse. Eu acho que é unânime Street Fighter, né? Só o Diego, viadinho, que não colocou Street Fighter em primeiro. É, Diego é viadinho. Eu gosto mais de King of Fighters. Street Fighter eu gosto pra caramba também, velho. Mas eu tive uma vivência maior com King of Fighters. Foi onde eu aprendi a soltar os golpes especiais. Onde que eu aprendi a tirar ficha dos caras. E aí, quando nesse aí, né, marcado, né, velho? Então, mas... Isso eu gostando também muito de Ninja Master, que é SNK, em geral, gosta pra caramba. É. Mas então, numa eleição, Diego, mundo democrático, eu acho que fica eleito o Street Fighter em primeiro. Street Fighter. Agora, em segundo, qual foi o mais citado? King of Fighters, eu acho que eu e Diego. King of Fighters. Foi King of Fighters. E em terceiro, ficaria esse restante todo que cada um citou isoladamente, não é isso? Não. Samurai, eu e o Diego citamos o Samurai. Ah, é, o Samurai. Samurai. Então, o Samurai ficou em segundo? Olha a polêmica. Samurai Shodown, que isso, filho. Segundo lugar pra Samurai Shodown. E terceiro pra King of Fighters. Gente, polêmica. Porque é jogo de viadinho. É jogo de menininho que luta de turminha. Se você não concorda com o nosso top 3, você que está ouvindo o MexidãoCast, se você não concorda, sugira aí nos comentários o seu top 3. Mas no nossa eleição chegamos ao consenso que em primeiro lugar Street Fighter, segundo Samurai Shodown e em terceiro The King of Fighters. Ficamos por aqui, né? Agradecer novamente a sua paciência, a sua audiência e até mais. Esperamos estar junto aí mais vezes, conversando mais e discutindo mais sobre jogos também, né? Que agora vai virar um programa nosso podcast. Isso. E como disse o Faustão agora, né? A sua audiência, a sua paciência. Eu me despeço e até a próxima. Bom, eu também vou ficando por aqui. Agradeço novamente estar junto com vocês nessa tarde maravilhosa, falando sobre uma coisa. Como eu disse, eu não gosto de jogo, nem um pouquinho. E fico muito feliz de poder ter falado, né, desses jogos ruins também, como Street Fighter. Olha pra você ver, coisa ruim se fazer. Ficar jogando Street Fighter, eu acho que vou ali agora, vou dar uma jogadinha. Tchau, gente. Galera, eu vou ficando por aqui também. Mais um prazer contar com a audiência e, pelo amor de Deus, joguem Darkstalkers, que é muito bom. Vou até baixar ele aqui agora. Valeu! Semana que vem estamos com um novo podcast. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site www.mexidãorocks.com.br para acompanhar todos os nossos posts sobre o que há de melhor no mundo do entretenimento. Até então, galera, valeu! Uhul.